Yo. Engole ansiedade com café, voltando a pé, chamando a fé pra não cair na tentação. Já bless, tudo tem dois lados igual candomblé, dando um pego, olhando até o céu dos anjos, misturando com graé. Qual é? Quem tem sofrimento nunca é mais ter, namastê. Progresso, o resto que se afaste, né, gaspê? Uns na fome, outros de Lancaster. Quer resolver no F, eu cozinhando crack igual no Masterchef. Nesse blefe com a morte a vida leva. Tomba peça, caminho longo pra pressa. Labirintos que a mente tropeça. Mas não humilde, não cai nessa. Não, não, nunca nessa. Escape da mente. Tudo que eu quero vira na frente. Cada palavra é sincera, caralho. Desde a mais doce até a mais quente. Eu sou tipo vinho, veneno ardente. Quebrada um pouco caliente. Gostosa demais pela rua. Menino perdido com bala no pente. Seguindo com fé, missões pela grana. Te vendo de olho fechado, caralho. Sei o business de quem me ama. Oramos por várias semanas, pedindo por dias melhores. Por favor, criador, com muito amor, misericórdia, não me ignore. Eu sei aonde o mal dorme. Se ele me vê sorrindo, vai moiar. Tem cara forte, mas por favor, jogador, jogue. Me trazer prosperidade onde o amor morre. Mas eu sei aonde o mal dorme. Se ele me vê sorrindo, vai moiar. Corre, mas por favor, jogador, jogue. Me trazer prosperidade onde o amor morre. Então me poupa o tempo que tô botando a fé que dá em cada track já. Tô colocando a minha alma e eu vim com sede de quem quer ficar. Então pera lá, futuro tá aí, você viu o drone. Surgindo todo dia mais de 1000 nomes no rap. Vim deixar minha marca, Gil Gomes. Vive seu corre, você vai ver que verde a cor da grana, da fama, que tu duvida que um dia vai ter. A mídia te ensina que tu tem por sina. Baixa tua estima, ela já destina sua vida. Aguenta a tempestade pra ganhar neblina. Que era samurai de espada com faca. Cê tem um rifle na cara, um hitter na sala. Entre a cruz e a espada, é tudo ou nada. Eu sei aonde o mal dorme. Se ele me ver sorrindo, vai moiar. Tem cora forte, mas por favor, jogador, jogue. Vim trazer prosperidade onde o amor morre. Mas eu sei aonde o mal dorme. Se ele me ver sorrindo, vai moiar. Corre, mas por favor, jogador, jogue. Vim trazer prosperidade onde o amor morre. Crescer. Não sair do lugar ou sair e procurar o seu lugar. Tudo é uma questão de escolha. É um duelo. E aí? De que lado você tá? De que lado você tá?